ao Deus que é juiz das viúvas. Cantem de júbilo, cantem de júbilo, ao Deus que liberta o pobre, liberta o pobre, Senhor. Cantem de júbilo.